tu sabes como dá valor. Faço o quê? Faço o quê? E a raiz. E o meu vício, qual é? O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. Meu tchau, nos abraça, essa galera que é vida, todos os anos. Faz assim, ó. Vamos detonando o Super Pop aqui. Primavera, primavera. Bora, meu compadre gordo, Paulinho também. Toda a família GDA que dia 29 vai estar de aniversário no Recreio Aranjineu. E o Pop vai estar lá. É, quem diria?